compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Nerd Mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários dos episódios 170 de Castlevania do Netflix e 171 Loki do Disney Plus. Antes de mais nada, queria informar a vocês, queridos ouvintes, que o site paranerdia.com.br está 100% livre de vírus. Não sei se vocês já tinham visto que entrava uma atualização do Flash, sendo que o Flash nem existe mais, né? Mas fazer aquilo ali, obviamente, era um vírus. Eu e mais o meu queridíssimo editor Jorge Fario Falcon batalhamos, guerreamos, mas finalmente descobrimos onde estava aquele bendito vírus, nos livramos dele e agora vocês podem entrar no site tranquilamente para poder fazer seus comentários. Inclusive, quero ver mais comentários no próximo Parolando, tá? Falando em métodos de contato, temos o e-mail, que é o paranerdia@paranerdia.com.br. Também temos o Twitter, que é o @paranerdia. A página do Facebook, o facebook.com/paranerdia. E para quem quiser, temos o nosso grupo do Telegram de ouvintes do Paranerdia, que você encontra através do link t.me/paranerdia ou procurando ouvintes do Paranerdia lá pelo Telegram mesmo. Pode entrar, a galera está se divertindo horrores, fazendo altos bate-papos lá no grupo. O grupo está realmente muito bom. E para vocês, queridos, que querem nos ajudar financeiramente, temos o nosso programa de mecenato. Você quer ser um mecenas do Paranerdia? Basta nos ajudar com apenas R$1 por mês, já é o suficiente para dar uma bela de uma ajuda. Os métodos que vocês podem fazer estas doações são através do Apoia-se, com o endereço apoia.se/paranerdia, através do aplicativo PicPay também, picpay.me/paranerdia, e agora temos um Pix, sim, temos um Pix. Então quem quiser nos fazer uma doação via Pix, a chave no caso é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Então o paranerdia@paranerdia serve tanto para você fazer um e-mail de comentário nos episódios, como também é a chave do Pix, tá? Falando nisso, vocês já conhecem o canal do YouTube do Paranerdia? É youtube.com/paranerdiatv. Lá, ultimamente, temos colocado as gravações ao vivo dos episódios. Então, se você quiser saber quais serão os próximos temas que o Paranerdia vai lançar no podcast, basta você ir lá ver. E, além disso, vocês também podem assistir ao vivo a gravação do episódio e posso passar para vocês que tem muita coisa que tem na gravação que não entra no episódio, seja porque deu um erro, seja porque foi uma falha, ou realmente um assunto que não convém colocar no episódio, tá? Então, beleza, vamos passar agora para os comentários. Nosso primeiro comentário é do seu nosso querido Norberto. Ele comentou no Paranerdia 171 de Loki e fez o seguinte: vim aqui comentar por vontade própria. O choro e a cobrança do Nerdmaster no Telegram não tem nada com isso. Eu cobrei mesmo, pô. Não tinha comentário nenhum no episódio. Loki foi uma série que eu curti, mas não fiquei na loucura de fazer teorias. Um dos capítulos, o que o Loki e a Sylvie precisavam pegar um trem, nossa, achei chato pacas, quase dropei. Mas no fim, todas as cenas com as demais variantes do Loki, principalmente a do glorioso propósito e as do Jacaroque, Além de excelente química entre os atores Loki e Mobius, compensaram os deslizes. O cast ficou ótimo, a equipe, como sempre, estava afiada. Me diverti demais, parabéns, pessoal. Obrigado, Norbinho. Outro que nos fez o comentário foi o seu J. Santos, meu querido líquido esquenta buraco, e ele fez primeiramente um comentário no Paranerdia 170 do Castelo da Vânia, né? O que dizer dessa trupe? Todo mundo com um puta sorriso, sendo agraciados pelo excelente Luiz Nunes. É possível ver os olhos do Nerdmaster brilhando. Duh! O Castlevania da Netflix é uma produção muito boa, com uma qualidade de roteiro, traço, animação e sons poderosos. Somado a isso, a versão brasileira com dubladores talentosos, além da lenda viva, seu Luiz. Obrigado, Nerdmaster. Imploro por mais episódios com o seu Luiz, principalmente para te ver fazendo malabarismo para manter a pauta. Realmente dá um malabarismo para fazer a pauta, mas eu vou chamar o Luiz para outros episódios. Já é o segundo que ele participa, né? Primeiro foi o Spectreman, agora foi o Castelo da Vânia. Vamos ver que outros episódios eu vou trazer o seu Luiz para conversa, você vai ver. Ainda o J. Santos, nós dessa vez no Paranerdia 171 do Loki, diz o seguinte: que podcast legal! A série do Loquinho chegou arrebatando corações, o meu principalmente. É extremamente prazeroso ver o tom carismático Hiddleston atuando. A série é linda. A direção de arte salta os olhos. Por isso é tão legal encontrar os easter eggs e reverências em cada episódio. A relação dele com a Sylvie se desenvolve gradualmente, mas está lá. Se é para se apaixonar, por que não se apaixonar por si mesmo, né? É, né? No caso do Loki, literalmente. Então, tu imagina como eu aqui, portador de TDAH, assistindo e imaginando um Loki esquizofrênico namorando consigo mesmo e, no último episódio, lutando contra si mesmo. Sim, eu tenho probleminhas, eu nunca duvidei disso. Eu não me lembro se havia algo que não tenha gostado na série, porém, todo o resultado é excelente. Parabéns pelo episódio, a equipe está afiada e todo mundo foi brilhante na abordagem. É por isso que eu os amo, vida longa e próspera. Eu estou lendo desse jeito porque é desse jeito que está escrito no comentário, tá? Ele está zoando com o meu sotaque carioca quase inexistente. Quem não chora não incomoda, digo, não mama, né? Aliás, os episódios do trem estão na minha lista de melhores episódios. Eu achei legal ver os dois em ação e o senso de urgência me pegaram cheio. Então, esses foram os comentários desta quinzena. Vamos agora aos e-mails. Claro que tivemos duas maravilhosas vídeo-respostas do nosso queridíssimo Elias Passos Tenório. Então, se você quer saber a opinião de Elias a respeito de Castlevania e a respeito de Loki, por favor, acesse aqui o post deste Parolando e clique nas vídeo-respostas do Elias. Outro que nos mandou um e-mail gigante, de novo, e eu adoro quando ele faz isso, foi meu queridíssimo Rafael Dourado, dos Sapo Brothers. Ele mandou um e-mail sobre o episódio 171 do Loki. Diz ele no assunto: loucura, loucura, loucura, né? Loucura, loucura, loucura. Eu já tinha feito essa piada no episódio, né? Muito obrigado, Rafael, por repetir a piada. Aí diz o e-mail o seguinte: queridíssimo amigo Nerdmaster, ou melhor dizendo, ele está dizendo, queridíssimo amigo Alexandre, o Nerd e Master. Por que que ele fez isso? Eu não sei. Queria fazer aqui meus senões sobre a série Loki. De longe, era ela pela qual estava com maior expectativa. Primeiro, pelo protagonista, que é sempre divertido. Segundo, pelo Owen Wilson no elenco, que também, em geral, é sempre divertido. Ou seja, resumindo, eu esperava que fosse uma comédia. Aliás, não vejo por que desmerecer uma produção sobre viagem no tempo se for uma comédia, como foi no caso, por exemplo, de Volta para o Futuro. Concordo 100%. Ou até mesmo Doctor Who, que mesmo não sendo necessariamente uma comédia, sempre teve uma linha cômica presente e importante na narrativa. Concordo de novo. Tal qual o Loki, ao menos no começo. O primeiro episódio é todo num clima de Doctor Who, e eu até comentei lá nos comentários do Reflix no portal Refil, que a série Umbrella Academy da Netflix estragou um pouco a TVA, a agência do tempo, não a antiga operadora de TV por assinatura. Porque é o mesmo conceito aplicado lá, e mesmo que os quadrinhos que originaram a série da Netflix sejam bem posteriores aos da Marvel, no audiovisual foi quem veio primeiro. É, concordo. Se bem que essa de um departamento burocrático do cuidando das coisas não naturais já é conhecido desde os filmes dos caras que morrem e acabam reencarnando acidentalmente, que passam sempre na sessão da tarde. Você já viu Hellboy, filho? É a mesma coisa, tá? Tem um desses, inclusive, que é com o Homem de Ferro. Eu não sei qual é esse do Homem de Ferro, mas eu sei que tem um chamado RIPD, né, que é o... Rest in Peace Department, é bem bacaninha. Isto posto, fica aqui minha frustração. Tem alguém na equipe de Rick e Morty, tem o Owen Wilson, tem o Loki Hulk variante, que apesar só foi passado numa ceninha, num flash, né, num negócio de uma holografia do Owen Wilson, então não sei por que você está contando isso, mas tá bom. E ainda assim a série fica aquém do que poderia ter sido. A Ravena Ramona, esqueci o nome da juíza, é Ravona, seu cretino, e você sabe disso. É de longe a pior personagem. Ora ela parece estar tramando algo, ora ela parece estar chocada com as descobertas. Ora ela parece estar fingindo estar chocada, e o que eu não sei o que ela realmente está sentindo. Mas está atuando mal, ou se ela está atuando porque está atuando para parecer que na verdade está enganando o Wilson. A frase ficou um pouquinho estranha, mas tudo bem, tá indo. E todos nós. E ainda termina com ela fingindo e fica por isso mesmo. Ok, tem segunda temporada vindo aí, mas custava nada embasar um pouquinho mais que fosse a personagem, né? Também concordo. Outro problema pra mim é que se juntar os 6 episódios pra escrever um filme, tirando as indas e vindas desnecessárias, cabia fácil em 2 horas e pouquinho. Eu falei isso no cast. Não sei se foi nesse ou no do Falcão que eu falei isso. Acho que foi no do Falcão, mas tá bom, dane-se. Se a ideia é brincar com viagem no tempo, variantes temporais e ter 6 episódios, dava para ter ido muito além do que uma DR interminável levando do nada a lugar nenhum, como no episódio do trem, que simula Doctor Who, mas mais na solução econômica da produção do que no enredo em si. Descontando a cena no final, que aí sim deve ter botado toda a grana do episódio. Sobrou nem pro cachê do Owen Wilson aí, é verdade. O episódio final, então, com o Palestrinha, embora a solução lá do PowerPoint de holograma seja visualmente interessante, é nitidamente algo feito para substituir o que seria muito melhor realizado com cenas reais. Para variar, o vilão peca por inventar moda de algo que dá a impressão que poderia ser resolvido bem mais rápido, sei lá, conversando com as pessoas sem fazer propostas mágicas para elas, com uma ceninha da reloginho, que não faz o menor sentido se aquele que permanece queria que eles chegassem até ele. Mas sempre tem aquela história do vamos ver se dá, né? É o que tem para hoje, saca? Olha, rapaz, então, há minutos lá tava nessa faixa, né? Para não ser só um reclamão, o episódio que mostra o fim do tempo, com o Thor sapo, que eu nem tinha entendido o que era, o helicóptero do Thanos, que eu não tinha visto também, a Torre do Stark com outro nome, etc., é muito divertido. É para isso que a gente serve, é para te perceber. Agora, eu tenho certeza que depois do episódio do Paranerd, tu voltou lá para ver e viu todos esses easter eggs. Apesar da expectativa de que o Loki presidente fosse ser mais relevante na série, cara, eu já achava que não ia ser, não. Era muito cara de clickbait aquilo lá no trailer da série. E a despeito da insatisfação, já estou com o ingresso comprado para a temporada 2, eu também. A gente até pode falar o seguinte, Rafael, o Loki presidente foi... Mas, em compensação, o Loki clássico com seu glorioso propósito. Nossa, aquilo ali foi maravilhoso, cara. Puta que pariu. Bom, esses foram nossos comentários e nossos e-mails para esta quinzena. E agora um agradecimento e abraços apertados nos nossos queridos mecenas. Um abraço para a dona Ana Carolina Martins, outro para a dona Ana Lúcia Litier, minha Junaininha Pincamina e com vários apelidos. Outro também para o senhor Arthur Boni, para meu queridíssimo escritor internacional Daniel Rossi. Um abraço também para Diego Ferreira Veríssimo, para nosso querido vídeo respondedor Elias Passos Tenório, para o Messier Emílio da Costa Bissu, para nosso querido J. Santos Líquido Esquenta Buraco, para o Léo Oliveira do Fermata Podcasts, para nosso querido Lucas Freitas também. Um abraço também para Luciano Dias, para meu queridíssimo Paulo Roberto Libardi, para meu amigo Rodrigo Moquepon. Um abraço também para o Sandro Cruz, para o queridíssimo não governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabal. Um abraço também para a dona Sueli Nastri, para o senhor Tiago Teixeira, e um abraço e um apertão gostoso nas nádegas do senhor Valdir Fumene Júnior. E é isso, gente. Ficamos com aqui mais um Parolando. Muito obrigado a todos por ouvirem mais este episódio e até daqui 30 dias com os comentários e e-mails do próximo mês. Um abraço.